quem eu sou, moleque de quebrada, nascido na periferia, briguento até os talo. Gosto de basquete, jogo uma bola, passei pela escola, me formei em história. Sabe o meu nome, não precisa, não importa, mas coletivamente pode vir, não há quem possa. Sou quilombo urbano, hip hop militante, sou mano de atitude, sou mina de responsa, sou mano de quebrada, sou mina de favela, sou todos os que lutam por um mundo sem miséria. Pra frente com as ideias de foice e martelo, herói de preto é preto, forjado na favela. Sou fugas e mais fugas, sou a morte do senhor, sou filho da revolta que a escravidão gerou. Herdeiro do quilombo, sou rapper do nordeste, sou gíria bem vermelha que luta pelo certo. Sou mano de quebrada, sou mina de favela, sou todos os que lutam por um mundo sem miséria. Sou mano de atitude, sou mina que é de fibra, herói de preto é preto, tipo Cosme e Firmina. Sou mano de quebrada, sou mina de favela, sou todos os que lutam por um mundo sem miséria. Sou mano de atitude, sou mina que é de fibra, herói de preto é preto, como Cosme e Firmina. Herói de preto é preto, eu falo isso, voz se morde, meus heróis não morreram de overdose, como teu opressor, herói de grife, de moda, que te ensina a ser racista e faz campanha contra as cotas. Cê conhece a minha história de Raiz Mauro, adverte, cê conhece a história do QU, cê conhece a história do aluno problemático, os heróis viraram vultos negros no livro didático. Herói de preto é preto, pretitude além da cor, seja preto, seja branco, só não seja traidor. Canguru de sangue azul, eu tô ligado, tem um monte, tipo aqueles lá, que pulão de ong ong, tipo aquela lá, princesinha de papel, mulher preta de atitude, não se espelhe Isabel. Meus heróis eu conheci no hip hop, não na escola, professor desinformado, deturpou minha história, ora bola, minha senhora, vê se pode. Meus primeiros professores foram Racionais e GOG. Hoje eu sou educador, mas não professo conformismo. Nem virei refém daquele livro, como o boy quer, como quer o Mac. Um homem preto, favelado, quem não pensa não reflete, raciocina com a bunda tipo dread. Herói de preto é preto, herói de boy não serve. Sou mano de quebrada, sou mina de favela, sou todos os que lutam por um mundo sem miséria. Sou mano de atitude, sou mina que é de fibra, herói de preto é preto como Cosme e Firmina. Sou mano de quebrada, sou mina de favela, sou todos os que lutam por um mundo sem miséria. Sou mano de atitude, sou mina que é de fibra, herói de preto é preto tipo Cosme e Firmina.